Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo aqui na Antena da Universitária. Arrancamos para a edição número 299. Mais uma conversa, mais um convidado. Desta feita, um repetente, é o regresso à Antena da Universitária. António, apresenta o nosso convidado desta semana. É um regresso e que se justifica. Ricardo Raimundo é o nosso convidado desta noite e vem cá conversar sobre escândalos da monarquia portuguesa. Amores e desamores, assassínios, traições e conspirações, mentiras, dinheiros mal gastos, vinganças, tudo aquilo que é o outro lado da nossa história, o lado mais normal da nossa história. Fomos habituados, pelos regimes, pelo próprio poder político, a olhar para a história portuguesa como campeada e habitada por agentes e atores diáfanos, puros, desinteressados, homens e mulheres que deram tudo o que tinham por este país, por este paraíso à beira-mar plantado. Mas ficámos a perceber, já o sabíamos, aqueles mais interessados por estas questões, que afinal de contas este sítio não era assim tão bem frequentado quanto isso. A começar por aqueles que nos governaram ao longo de quase 900 anos de história. São 10 capítulos, muito interessantes, capítulos curtos que se leem como pequenos romances, como pequenas narrativas, que nos mostram de facto os pecadilhos, aquilo que, mesmo sendo reis, são homens feitos da mesma massa que nós, com invejas, com ódios, com muitas limitações e tudo aquilo que, ao fim e ao resto, construiu a nossa história, o nosso destino como país. E podemos dizê-lo, nós estamos no século XXI a viver assim e não é por acaso que as coisas nos saíram assim, também passa a expressão, na rifa. Vale muito bem a pena ler este livro e escutar a conversa com Ricardo Raimundo. Boa noite e melhores leituras. Ricardo Raimundo nasceu em Lisboa em 1981. É licenciado em História e mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa. Colabora no Centro de Estudos de História Religiosa na Universidade Católica Portuguesa. Tem realizado ao longo do seu percurso académico diversos trabalhos sobre fontes inéditas depositadas no Instituto dos Arquivos Nacionais na Torre do Tombo. Colaborou no Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal, publicado em 2010. É autor de Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas na História de Portugal, de 2011, e mais recentemente de Escândalos da Monarquia Portuguesa, ambos editados pela Esfera dos Livros. Boa noite, Ricardo. Boa Obrigado noite. por ter aceito o convite. Até que ponto é que este tipo de trabalho pode colher ou não alguma espécie de resistência, provocar alguma urticária ou pruridos àqueles historiadores fechados ou com algum suposto rigor histórico, olhando para este tipo de trabalhos de divulgação, ou pelo menos este tipo de trabalho que é para o leitor médio, de uma forma interessante, dar-lhe a conhecer a história, ou por outro lado, o lado noturno ou o lado menos glamouroso dos reis e rainhas, dos homens e mulheres que nos governaram. Boa noite. Sim, de facto pode existir, por parte dos historiadores mais puros ou mais puritanos, algum tipo de resistência, principalmente pelo facto, pelo tipo de escrita, não é, que se pode adaptar nestes casos. Geralmente despida um pouco do suporte bibliográfico que geralmente está associado ou com as considerações críticas que geralmente devem acompanhar todo o processo de elaboração da escrita científica histórica. No entanto, para o leitor, aquilo que é sobretudo importante é transmitir a história, portanto, através de um discurso relativamente fluido, deixando, de certo modo, de parte essas considerações críticas que competem ao historiador fazer, e dar-lhe a conhecer os factos, pelo menos não tendo a presunção de dizer que foram assim que aconteceram, mas pelo menos aquilo que se pensa que poderá ter acontecido de acordo com a leitura das fontes que foram analisadas. E depois, a outra grande questão que pode ser atacada é o facto dos temas escolhidos. Geralmente, portanto, aquilo que é abordado são problemas que chamam a atenção o leitor. Não é? Portanto, falar de escândalos atrai imediatamente a atenção. Se calhar atrai mais falar de escândalos do que propriamente, como aconteceu no livro anterior, falar de mortes. Não é? Portanto, e acaba por ser essa, portanto, essa a grande resistência. Uma das coisas que se percebe, a história sempre foi feita a partir de... A história, pelo menos a história do século XX, não iremos avançar para uma conversa assim muito pura e dura dentro daquilo que é os campos teóricos do trabalho histórico ou à volta da história, mas... A história sempre, pelo menos os trabalhos dos historiadores, as grandes escolas, sempre partiram de uma espécie, vamos lá, de um suporte teórico ou filosófico para fundamentar, de facto, esses, ou pelo menos para tentar explicar esses factos, que era também, concorde-se, de facto, isso é verdade, os factos são a razão de ser da história. Há quem critica, há quem diga que não. Há como, por exemplo, a velha dicotomia entre história e sociologia, que a sociologia é a estatística aplicada à história, mas de qualquer das formas, a história sempre teve uma preocupação, reconheça-se isso, pelo menos cingir-se quase estritamente aos factos. É este, vamos lá, o cimento que também está por trás deste seu segundo livro, porque nós vemos que na parte final do livro, deste conjunto de elementos que colugiu aqui sobre figuras da nossa história, apresenta uma biografia onde o interessado poderá eventualmente confrontar, serzir ou não certezas ou dúvidas que tenha, ou então, pelo contrário, avançar nesse conhecimento. É um pouco isto, sabendo nós que, por exemplo, a história anglo-saxónica, ou feita nas escolas inglesas, é um pouco um misto deste tipo de trabalho. Até que ponto é que pôs os dois pés, se quisermos, nesta ponta ou neste rio, que é os factos da história e do tempo que faz a história? Sim, eu tive sempre a grande preocupação, por um lado, sempre que estou a falar de cada um dos episódios relatados, dar ao leitor as diferentes versões que poderão ter surgido sobre o mesmo facto. E, nesse sentido, remeto para diversas obras onde o leitor poderá consultar e poderá obter mais informação sobre os factos. Depois, a conclusão, isso redeixo, partiro, de certa forma, a minha conclusão, no entanto, dou ao leitor a possibilidade sempre de explorar e de ver outros autores que foram no outro sentido, até mesmo, portanto, a própria consulta das fontes pelos leitores, porque a maior parte delas estão acessíveis, porque a maior parte está impressa, poderá, para quem se interessa, ser importante, porque poderão eles próprios ficar com uma leitura completamente diferente. Portanto, quando se fala de factos e, geralmente, de grandes personalidades da história, tem-se essa grande vantagem de poder obter, de certa forma, reconstituir quase de uma forma completa aquilo que foram os seus percursos. Bastante mais interessante, na minha perspectiva, enquanto historiador e enquanto investigador, será mais, portanto, a reconstituição daquilo que é as grandes massas, ou seja, aquilo que é a massa desconhecida, que é o povo, portanto, neste caso pode-se falar do povo, um bocadinho abusivamente, e sobretudo quando se entra na questão das mentalidades e na questão dos comportamentos, aí sim, aí entra em jogo a combinação de um conjunto de fontes que às vezes nos podem remeter, entra em confronto com a questão da muito para a sociologia, com a questão da estatística, a questão porque também o teor de informação é muito mais residual e, portanto, tem que se conjugar com diferentes vertentes. Para mim, do ponto de vista enquanto investigação, é mais aliciante. Enquanto escrita, pronto, obviamente, para ser mais acessível ao público, torna-se mais fácil falar sobre factos. O Ricardo sabe, bem melhor que eu, que isto, o trabalho da história, para todos os efeitos, é sempre incontornável, provavelmente a escola dos Anales, apesar de o tempo ter passado e ter havido grandes transformações e grandes reformações, mesmo dentro da sociologia, ou se quisermos, da história inglesa, alguns teóricos e alguns autores. Mas, de qualquer das formas, há três figuras, ou pelo menos duas figuras, que são imensas neste trabalho da história. Marc Bloch, por um lado, Fernando Braudel, por outro, citou aí a questão da história das mentalidades. Até que ponto é que, sendo esta fronteira e estes, vamos lá, estas compartimentações tão ténues e tão frágeis, até que ponto é que, por exemplo, a história económica feita, vamos lá, o Mediterrâneo como a essência da cultura, a partir de uma dimensão também o desenvolvimento económico dos povos que arrasta tudo o resto, e até que ponto é que, por exemplo, a história também é feita de um modo fascinante por Marc Bloch, de outra maneira e de outro modo, sabendo nós que estes historiadores partiam ou partiram sempre de uma ideia, vamos lá, quase dogmática, entre aspas, que era o rigor a partir dos elementos que era dado exatamente por essa mesma realidade. Não há aqui um forçar de uma boa vontade, se quisermos, fazendo aquilo que estávamos falando anteriormente, às vezes ou por vezes adaptar os factos à nossa ideologia histórica? Sim, por vezes pode acontecer essa necessidade, pronto, porque o próprio historiador acaba por ser permeável ao seu ambiente e tem uma estrutura tanto mental delineada. E cultural, e ideológica. Exatamente. Apesar de, portanto, o ideal será tentar descolar desses ideais. Mas, no fundo, acaba por estar muito o tipo de informação e as lentes que se vão utilizando na leitura das fontes e das informações que se vão colhendo, muitas das vezes partem de um conjunto de ideias pré-concebidas e de preconceitos que se têm, que depois vão influenciando. Agora, portanto, lá está, por exemplo, tanto Marc Bloch como o Fernand Braudel, portanto, aquilo que eles fizeram são obras de grandes referências. Estou-me a lembrar, por exemplo, a questão do problema da descrença que é levantada por Marc Bloch, que é extremamente importante, e trabalhar a questão dos conceitos. É muito importante a ideia dos conceitos, não aplicar às épocas históricas conceitos que não existiam. E de facto, Bloch consegue demonstrar que não se pode falar de descrença para períodos, por exemplo, século XVI, XVII. Portanto, e é muito importante, muitas das vezes, quando se olha para os factos, tem-se muito a ideia, e sobretudo, às vezes, para quem menos avisado tenta ler documentação antiga, tem muita tendência de utilizar as lentes do seu tempo e da sua época, e não pensar que a leitura deve ser feita de acordo com aquilo que era a mentalidade, pelo menos pensamos que seja a mentalidade da época, e com os conceitos e com as concepções que seriam as da época. Ser a mais bela, seu nome ficou na história como símbolo do amor. Não mais tiveram perdão aqueles que a mataram. Olhos azuis, mas morta, sentada em trono real. Todos lhe beijam a mão. Seu nome ficou então como símbolo do amor. E um poeta provador a sua morte cantou. Vamos ao seu livro. Escândalos da Monarquia Portuguesa, depois aparece como subtítulo Amores e Desamores, Assassínios, Traições e Conspirações, Mentiras e Dinheiros Mal Gastos. Mas olhando mais atentamente para o livro, nomeadamente para o índice, a primeira coisa que nos aparece é que são quase os 10 mandamentos daquilo que é o desregramento da nossa monarquia ou de alguns principais protagonistas da nossa história. Teve consciência disto ao dividir em 10 partes este seu livro ou teve que ser mesmo assim? Os temas que encontrou ali, teve de facto que se dividir isto tudo em 10 grandes partes, chegando o último, por exemplo, as coisas nunca se esquecem e a vingança será sempre servida fria. Começa com quase um acontecimento de Lana Caprina, uma questão de saias, eventualmente, já lá iremos, porque os temas são tantos que não poderemos desenvolvê-los todos, nem pouco mais nem menos. De qualquer das formas, entre Dom Sancho II e depois o último elemento que usa aqui neste seu livro, teve a noção que foram 10, mas poderiam ser 7 ou poderiam ser 20, eventualmente, ou é mesmo assim esta compartimentação? Realmente foi um acaso. Não estava, pronto, quando fiz, portanto, quando elaborei o índice, não estava a contar que depois o resultado final fosse esse. A ideia inicial foi, portanto, agrupar o conjunto de escândalos, de acontecimentos que a mim... De patologias, eventualmente. Sim, que foram surgindo e que me pareciam ser escandalosos, agrupá-los de acordo por temáticas. E, de facto, depois, quando cheguei ao fim, vi que portanto, todos eles acabam por abordar, por serem quase pecados no sentido judaico-cristão, né? Portanto, acabam por ter essa conotação. Portanto, foi uma feliz coincidência. Feliz? Pronto, mas acabou por ser coincidência nesse sentido. Agora, portanto, aquilo que se nota, de facto, é que tudo aquilo que uma sociedade que estava dominada a nível mental pela Igreja, vemos logo que a própria cúpula da sociedade acabava por não cumprir e por não pôr em prática esses mandamentos e esse conjunto de ordens a nível moral e de consciência. Comecemos, como disse anteriormente, não temos tempo nem pouco mais a menos para analisá-los todos, mas vamos a essa primeira questão logo, que depois iremos, aqui aparece como em primeiro lugar, mas a primeira questão da nossa história também é aquela que opõe então Afonso Henriques com a sua mãe, Dona Teresa. Até que ponto é que, em rigor histórico, se percebe que há a manipulação por parte dos nobres que sustentam estas duas figuras iniciais da monarquia portuguesa dentro daquilo que foi depois o nosso futuro como país independente? Sabe-se que Dom Afonso Henriques, apesar de relativamente jovem, foi, vamos lá, direcionado pelos nobres ou por aqueles homens mais fortes de Entre Douro e Minho, que a estratégia política fez indicar Portugal para Sul, quando a Dona Teresa estava mais inclinada para as vontades do arcebispo de Braga e talvez de um conde galego, os travas para fazer outro tipo de direcionamento, se quisermos, geográfico ou histórico de Portugal, e até que ponto é que estas duas figuras, mãe e filho, acabam por ser, vamos lá, a objetivação de conflitos entre nobres e a Igreja, que tinham, vamos lá, direções completamente opostas e distintas, por aquilo que acabamos por ver depois da nossa história. Esse jogo de interesses e de personalidades, no fundo, está bem estudada tanto pelo professor José Matoso como também pelo professor Luís Cruz, que através das comparações das várias crónicas que vão que foram sendo publicadas e depois posteriormente foram sendo, conforme a evolução do tempo, foram sendo acrescentadas de acordo com os interesses, portanto, denotam a influência, portanto, por parte por detrás de Afonso Henriques, da existência de um grupo nobre que estaria interessado, obviamente, em romper com Dona Teresa, porque, entretanto, com a aproximação de Dona Teresa à Galiza, sentiram-se, de certa forma, também desprotegidos e marginalizados em relação àquilo que seria, na altura, as principais ferramentas de poder. Nesse sentido, não, vendo que do lado de Dona Teresa não teriam qualquer possibilidade de garantir a sua estabilidade, a maneira encontrada foi apoiar Afonso Henriques. E, portanto, essa presença nobre está de tal forma vincado, ou tenta-se passar de tal modo, que na própria Batalha de São Mamede existem vários relatos em que, na altura de um primeiro confronto, Afonso Henriques terá recuado e depois terá sido, devido à influência do Ai, um nobre, que Afonso Henriques voltou novamente ao confronto e voltou a enfrentar as forças da mãe, e portanto, denotando-se aí, portanto, a influência nobre. Essa menção, com a passagem do tempo, acaba por se esbater nas crónicas e por ir desaparecendo, porque, entretanto, também, a partir do momento em que Afonso Henriques começa a consolidar o seu poder, começa a notar que os próprios nobres que estavam por detrás começavam a construir um entrave ao seu próprio poder, até que, portanto, teve que deslocar o centro da corte para Coimbra. Em tom um bocadinho provocatório, eu gosto muito de lembrar esta questão, o José Matoso, o professor José Matoso diz que Portugal acabou por não nascer em Guimarães, mas efetivamente em Coimbra, porque em Guimarães Afonso Henriques não conseguia fazer porque estava manietado pelos tais nobres de entre Douro e Minho, nomeadamente da região do Vale do Sousa, que condicionavam completamente a sua capacidade de afirmação política. E terá sido depois em Coimbra, onde a população, obviamente, era mais heterogénea, sobretudo constituída por alguns moçárabes e também, claro, que conseguiu efetivar o seu poder e, a partir daí, portanto, desenvolver a sua política. Outro episódio da nossa história, Dom Sancho II com Afonso III, o seu irmão, é sempre qualquer coisa que depois se vai arrastar ao longo de alguns episódios da nossa história. Até que ponto é que também se percebe que muitos dos nobres que estavam por detrás destes dois reis, tinham interesses completamente diferentes? Percebe-se que Dom Sancho era um homem fragilizado, emocionalmente estava em queda, e Dom Afonso III, porque viveu bastantes anos na Borgonha ou em França, tinha uma outra visão da história, se quisermos, um outro à vontade, talvez pelo convívio cosmopolita que, entretanto, aquilo que havia, com os rituais à volta, sabia sempre do passo dos novos, por um lado. Por outro lado, também era um homem do mundo e da vida, porque, entretanto, já tinha casado e depois acabou por ser um rei bígamo, que acabou por arrastar uma excomunhão ao país e a ele, não é? Porque não quis também repudiar essa primeira mulher que teve para casar segunda vez em Chaves com Dona Beatriz. Até que ponto é que isto também revela um pouco ainda os laços, ou por outra, as bases da solidez da nossa monarquia, ainda relativamente frágil. Os reis estavam mais na mão dos nobres, ou havia aqui uma própria dificuldade congénita do próprio rei se conseguir afirmar, neste caso, Dom Sancho II, que depois acaba por morrer no exílio e, portanto, acaba por, ou pelo menos, ficou completamente de tal modo prostrado que foi incapaz de fazer frente ao irmão. Durante toda a primeira dinastia e também durante grande parte da segunda, há sempre essa tensão entre os reis e entre nobres. Entre nobres e depois também entre a Igreja. Isto porque estamos a falar de um período de afirmação do poder régio em que é preciso a figura do rei começar-se a destacar-se, porque vimos num período do feudalismo em que teoricamente, portanto, o rei é apenas o primeiro entre os senhores, entre iguais quase, e a concepção dos reis portugueses começa a ser exatamente a ideia de que eles são, de facto, os primeiros, e têm que ter um conjunto de direitos que são inerentes apenas à realeza e que, não, portanto, não são iguais a todos os outros. Palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar também vão para a sepultura. Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho, quem paga são os pardais. O burro, quem anta faz, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos para contentar os rapazes. No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. Os que têm as pernas tortas, todos lhe chamam careca. Vão-se as cesões com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento e lá no mar tem sabedoria. Esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. Um raminho de alecrim é bom para os namorados. As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores não sabe já que fazer. Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece, ameixas pela toalha. Faço-me desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada é uma comida quente. Ela se dá ao doente, e àqueles que bem se tratam. Para os ricos os bois se matam, como ao pobre o condenado. Não há correio sem mala, nem cegonha sem ter bico. Vão para a ilha do Pico, que a terra de boa ameixa. A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas cesões por causa da melancia. Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam-me secar e a praia ser uma delícia. Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar, sem ter mil mal amargar do que eu deixar de queimar. Mas também não se percebe aí que, por exemplo, Dom Sancho II poderá ter ficado ainda mais debilitado do que aquilo que já o era, com a suposta moleza de Dona Mécia Lopes de Haro, que nunca foi assim um acontecimento muito bem explicado, porque a mulher estaria em Coimbra numa praça inexpugnável, num castelo aparentemente de difícil acesso. O que é facto é que as tropas fiéis a Dom Afonso III conseguiram tirar a mulher e levá-la para Ourém, levando-a também para um suposto castelo inexpugnável, E Dom Sancho II aí percebeu que realmente os seus castelos, aqueles castelos do seu poder, tinham definitivamente ruído estrondosamente. Também, em termos simbólicos, poderemos ler por aqui este tipo de acontecimento ou de facto, dentro da conjuntura mais geral. Sim, o próprio facto da mulher do rei, portanto, a rainha, de certa forma, compactuar com os revoltosos, denota a própria fraqueza do rei. A questão é que, para além de Coimbra ser, na altura, uma zona que está extremamente bem protegida, Ourém pertencia, era território da rainha. Uhum. Ou seja, uma pessoa, a rainha ser raptada em Coimbra e ser levada para uma terra que lhe pertencia, logo aí levanta alguma suspeita em que ela terá, de facto, compactuado com o cunhado. E, de facto, tudo indica nesse sentido. E, sobretudo, esse ato foi mais uma forma de humilhação ao próprio Dom Sancho II, demonstrando que ele, de facto, era inábil, que nem a própria mulher era capaz de defender uhum. e de certa forma, que ela lhe obedecesse. Mas esta questão vai ser, e irá ser mais tarde até aproveitada. O Ricardo falou anteriormente de Afonso IV e Dom Dinis. Depois as guerras civis que se estabeleceram também, aconteceram em Portugal, exatamente a partir deste facto e deste acontecimento. A questão das comunhões sobre Portugal fazia ilegítimo perante Afonso Sanches, penso eu, talvez, o conde de Barcelos, ou perante o seu meio-irmão, e ele achava-se o detentor legítimo porque não tinha sido, vamos lá, maculado com esse anátema que tinha sido a excomunhão lançada ao país, não só ao próprio rei, mas a Portugal, que é levantado uns 6 ou 7 anos mais tarde, após esse acontecimento. Até que ponto é que estas linhas se cruzam sempre nas reivindicações destes homens muito poderosos, independentemente do rei ser a cabeça legal, o tal maior entre os maiores, não é? Mas até que ponto é que leva a estas guerras internas, o rei com o filho, o caso de Dom Dinis com o Afonso IV, e depois o Afonso IV com os seus irmãos bastardos, se quisermos, porque os interesses se chocam uns com os outros a partir de questões legais, de documentação, de toda uma série de interesses, que, por exemplo, o Dom Dinis era mais favorável, achava mais capaz para governar o país o seu filho bastardo do que propriamente o seu filho legítimo. Exatamente. A partir de Dom Sancho II e depois com Dom Afonso III, Portugal entra num período um pouco conturbado, com um conjunto de guerras civis em que, portanto, o rei geralmente tem que sofre oposição dos próprios filhos ou irmãos, e é sobretudo questões... E da própria mulher que se coloca... Que se vai colocando ora de um lado, ora do outro, também conforme os interesses que vão surgindo. Mas estes episódios notam sobretudo uma certa fragilidade daquilo que era ainda a própria monarquia, a monarquia portuguesa, e a figura do rei. Porque na base dos conflitos acaba por estar quase sempre aquilo que era considerado quase como apenas a função, portanto, era exclusivo do rei, que era a questão da cunhagem da moeda, a questão do exercício da justiça e a questão de construção de fortalezas. Tudo isso era considerado como exclusivo do rei, só o rei é que poderia efetuar. Todos os outros senhores tinham direitos muito semelhantes, mas esses eram intocáveis. E sempre que há o desafio desses poderes, Afonso IV, por exemplo, ainda enquanto infante, reclama do pai quase o exercício da justiça, porque achava que o meio-irmão, Afonso Sanches, era preferido e tinha receio que viesse... Se adiantasse nessa questão sucessória. Exatamente. E portanto, acaba por ser uma forma de marcar posição e de tentar que a figura do rei portanto, saia fortalecida desse conjunto de conflitos e tentar, no fundo, um jogo de senhores feudais ainda que andam a tentar a disputar o seu lugar e disputar o poder do rei. Permite-me agora, provavelmente, se calhar, fazer esta interpretação um bocadinho lírica, um bocado, não é? Apressada da história, mas sendo Dom Dinis o homem que foi, o rei que foi, um homem com uma capacidade de discernir as potencialidades de Portugal para o Atlântico, sendo o poeta que foi, reconhecendo-se um homem de superior inteligência, um homem cosmopolita, aberto a tudo o que era intelectualmente interessante e à ciência e ao conhecimento, até que ponto é que esse dilema que se colocou foi colocado a este homem, entre o seu filho legítimo e o seu filho bastardo, sabendo-se que ele tinha preferência pelo seu filho bastardo, até que ponto é que Portugal teria antecipado, pelo menos uns 100 anos, as descobertas, porque Dom Dinis provavelmente julgou que Afonso Sanches era o homem, se calhar, tão, com essa capacidade também visionária de implementar com grande velocidade, ou mais rapidez, um projeto para o país, que Dom Afonso IV, sendo um homem mais belicoso, mais dado à guerra, à caça e a determinado tipo de conflitualidades, mais sanguíneo no sentido de virar-se para conflitos com os reinos vizinhos, até que ponto a nossa história poderia ter sido, por antecipação, mais rápida e uma outra? A questão atlântica, por exemplo. Do ponto de vista do... Pronto, é sempre difícil fazer previsões. Se a história é esta. Foi esta que nós tivemos. No entanto, Afonso IV acabou por ser um rei bastante mais controlado pela nobreza e por certos grupos da nobreza, e um rei muito mais virado para a questão... as questões mais belicosas. Pronto, enquanto que Afonso Sanches, apesar de ser também um elemento da nobreza, lá está, poderia ter essa visão mais aberta para aquilo que era a linha de Dom Dinis, que depois, curiosamente, quando Dom Afonso IV sofre um recuo, porque também não serve muito os interesses da nobreza. E toda, na continuação daquilo que estávamos a falar, todos estes primeiros reinados são muito marcados, enquanto que um rei tenta fortalecer o seu poder retirando poderes à nobreza, o seguinte faz exatamente o oposto. E Dom Dinis foi um rei que tentou estabelecer um conjunto de limites para aquilo que era a autoridade e muitas das vezes o excesso de poder dos nobres. Afonso IV fez exatamente o contrário. Voltou a dar mais... Uma forma, talvez, de se legitimar. De se legitimar. Aquilo que Afonso Sanches poderia, efetivamente, ter seguido a política do pai, não é? E, nesse sentido, poderia ter continuado com algumas... que é com Dom Dinis que se começa a dar os primeiros passos, não só a nível da preparação das infraestruturas, mas também com preparação da marinha mercante. Ocupar o meu lar, eu não. não vou ficar aqui a ver navios. Eu que sou um homem de gênio subtil, um eterno exemplo para as massas fabris, filho da estirpe dos mestres Davis, homem nasciente, rico e bem feliz, doido e previdente nos meus desvarios. Sim, reservo a vida para tempos melhores, sem qualquer esforço vou ser o maior. Um dia o mundo vai me agradecer por ter nascido, eles vão ver o meu poder. Sim, porque um dia ainda ter poder, ela vai ver um destes dias nascer o sol aqui nesta mansão, sem ter com quem partilhar o salmão. Tenho um veleiro, tenho um lindo avião. Posso ir à China por qualquer razão. Eu vou sim, porque eu um dia hei de ter poder, e todos vão cair aqui lamber as minhas botas, o meu laissez-faire, quando eu quiser, se eu quiser, me apetecer. Sim, porque eu um dia hei de ter poder, é meu destino e aliás tem de ser. Ela no fundo é que fica a perder, porque eu um dia vais ver, estúpida. Acontecimentos também da nossa história, que é referido aqui no seu livro, foi sempre alvo de algum nevoeiro, de alguma história paralela, de alguma especulação, daquilo que o Ricardo Raimundo falou anteriormente, pelo menos já aflorou, que foi a figura e o filho, o herdeiro legítimo de Dom João II. Uhum. Até que ponto é que este homem, a ação deste rei, para todos os efeitos, um grande rei, um homem que conseguiu impor um projeto de país, um homem que, um rei que era respeitado na Península, mesmo Isabel a Católica, os reis católicos, Isabel e Fernando, tinham um grande respeito, no mínimo, por esta figura. Até que ponto é que este homem, fazendo justiça pelas mãos, como fez contra o Duque de Viseu e o Duque de Bragança, Dom Fernando e Dom Diogo, penso eu, um deles até foi morto pelas suas próprias mãos, uma forma de, vamos lá, afirmar o poder régio, até que ponto a morte do infante Dom Afonso, jovem, que iria provavelmente seguir os caminhos do pai, preparado exatamente para isso, até que ponto depois a chegada, primeiro nos permite fazer alguma especulação. Foi vítima ou não de um acidente? Foi vítima ou não de uma conspiração? Temos a literatura, a Casa do Pó de Fernando Campos, que gira à volta disso. E até que ponto é que foi um retrocesso que depois deu, sabendo nós que também é uma especulação nossa, que a questão da Inquisição do Santo Ofício provavelmente seria uma realidade incontornável na Península Ibérica, fosse o rei de Portugal que fosse, independentemente de ser o cunhado Dom Manuel ou Dom João III, depois o rei a colocar a Inquisição em Portugal. Mas neste intervalo destes três reis, até que ponto é que a nossa história, partindo para o nosso modo da conversa, a morte de trágica de um infante herdeiro, foi ou não um assassinato ou um acontecimento da vida de um jovem que, a cavalgar no Ribatejo, tem um acidente e acaba por morrer para desespero do pai, sabendo nós hoje em dia também que talvez Dom João II não tenha morrido de morte natural. Do meu ponto de vista, creio que a morte de Dom Afonso mudou radicalmente aquilo que foi a nossa história. E de uma forma, talvez, mudança em 180 graus. Isto, apesar, pronto, sempre na questão daquilo que poderia ter sido, apesar da própria personalidade de Dom Afonso, sugerir que seria um pouco diferente do pai. E o próprio Dom João II tinha essa consciência que o filho poderia ser diferente e que pronto, havia certos comportamentos, não comportamentos, mas portanto, maneira de ser. Mais aberto, mais, um pouco mais aberto, um pouco mais, mais suave na maneira de agir, não tanto com aquela crispação e aquele rigor, de Dom João II. No entanto, o facto é que se portanto, Dom Afonso tivesse tivesse sido rei, ele iria fazer a junção das duas coroas, de Portugal e de Castela, e a partir daí tudo seria completamente diferente. A questão que era uma ambição que os reis portugueses também tinham, a união das coroas peninsulares. Tanto de um lado como do outro, sempre existiu e acabou por se confirmar depois com uma plena tragédia. Por Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Agora, a questão da Inquisição, por exemplo, eu creio que terá sido maior, do meu ponto de vista, foi o maior erro a nível de história. E Dom João II creio que sabia perfeitamente o que seria trazer a Inquisição para Portugal. Não é por acaso que ele não faz qualquer ação nesse sentido. Não cede às pressões dos reis católicos para expulsar. Tenta, portanto, aquilo que ele faz, recebe os judeus. Portanto, algumas famílias ficam, outras são obrigadas a ir. Algumas são enviadas para colonizar territórios portugueses, apesar de serem encaradas como leis de grande dureza e provocaram. Mas é que Dom João II, creio que, apesar dessa vinda dessa massa de judeus para Portugal, ter trazido, obviamente, grande instabilidade, porque foi um número imenso e Portugal não estaria preparado, a verdade é que trouxe grandes vantagens a nível de todo o conhecimento, de todo aquilo que era a capacidade de fazer. E depois, certamente, com Dom Afonso, não sei se iria ou não continuar, mas Dom Manuel, uma figura que cedeu completamente às intenções dos reis católicos e que, no fundo, acabou por instalar, por iniciar, porque a instalação só veio depois com Dom João III. Apesar de depois não só da pressão dos reis católicos, mas também aquilo que é a nossa própria identidade, a característica portuguesa terá também contribuído para a inveja terá provocado, porque ver uma comunidade que estava instalada, que a nível científico estava muito avançada. E a nível económico conseguia obter bons rendimentos sem trabalhar, sem ter que trabalhar a terra, sem ter que suar, era muito mal visto pelo tradicional cristão. Portanto, se fosse ele nobre. As massas eram facilmente arregimentadas, fez-se um massacre feito em Lisboa, em São Domingos, com esse epicentro, em que são assassinadas, nunca se sabe se 1.000, 2.000, 4.000. Sim, há sempre um número de vítimas que foi, e por um motivo completamente irrisório. Mas pronto, à época, fazendo ou não sentido, pronto, o poder das massas são incontroláveis. Mas o pior e a grande questão é que a Inquisição depois veio cortar tudo aquilo que foi em termos de espírito científico, em termos de espírito crítico, em termos de capacidade de inovação e de desenvolvimento, para além de fomentar entre a população um espírito de medo e de perseguição. O caso que também, pronto, acaba por vir relatado no livro do senhor roubado, creio que entre muitos é um exemplo que que demonstra bem o quão... não sei muito bem como classificar, mas como é que se pode acusar alguém que é acusar alguém de ser cristão novo ou de sentir mal da fé apenas porque era um inculto e porque não sabia, um jovem sem tato, como, pronto, assim se pode dizer. Pronto, e daí resultar um conjunto de implicações a nível para. Enquanto povo, enquanto cultura, enquanto sociedade, que completamente irreparável. E creio que não tanto no tempo, mas creio que Dom João II teria, de certa forma, a noção, não tanto em termos culturais e em termos, mas sobretudo em termos científicos e em termos económicos, tinha a noção plena daquilo que poderia acontecer se aquela mão de obra científica e económica não fosse utilizada. E não é por acaso que a própria Rainha Católica tinha uma admiração imensa por Dom João II e, independentemente dos métodos utilizados, são passíveis de serem discutidos, mas serviram um objetivo. Depois de receber um reino completamente nas mãos dos nobres, porque Dom Afonso V deixou completamente os nobres à sua ação e conseguiram exercer um conjunto de direitos. Quase a impunidade geral. Em geral. E Dom João II começou, pouco a pouco, a cortar esse conjunto de direitos e a implementar aquilo que seria a figura, portanto, de rei e de um rei com poderes bem definidos. Assim o final da sessão número 299 de Livros com Roma. Hoje tivemos como convidado Ricardo Raimundo. Ele é o autor de Escândalos da Monarquia Portuguesa, uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana com novas conversas à volta dos livros. Tenha uma boa noite. Thank you.